E eu converso agora com o psiquiatra da Faculdade PEMED, Dr. Daniel de Souza Filho. Dr. Daniel, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Daniel, vamos falar hoje sobre essa substância anestésica que é muito utilizada em consultórios odontológicos e que pode ser também usada e é uma esperança no tratamento da depressão, que é o óxido nitroso, também conhecido como gás do riso. Primeiro, essa substância pode trazer algum efeito colateral, doutor? Sim, o próprio nome que você trouxe, Bruno, o gás do riso, o gás hilariante, em altas doses, a pessoa pode se sentir mais leve, ter crises de riso ou mesmo de choro, e pode ter sim outros efeitos colaterais, como náuseas, enjoos, vômitos. Então, qualquer substância, Bruno, ela não está isenta de efeitos colaterais, não. Ela pode trazer menos ou mais efeitos colaterais, mas ele tem alguns efeitos colaterais, embora seja uma substância muito segura e utilizada há mais de 100 anos em medicina e odontologia. Pois é, então, como qualquer substância, é preciso pesar os efeitos benéficos e possíveis efeitos colaterais. E, dependendo disso, avaliar a dose. No caso dos consultórios de odontologia, eu imagino que deva ser uma dose muito pequena. E esse tipo de substância, o gás do riso, né, como é popularmente conhecido, ele substitui a anestesia em alguns casos ou não? Não, ele é coadjuvante, ele ajuda no processo anestésico nos seres humanos, nos grandes centros cirúrgicos. Ele ajuda o processo anestésico até a gente usar uma dose menor de anestesia por via venosa, mas ele não substitui completamente nas grandes cirurgias o anestésico, a anestesia geral, como é conhecida, né? Neste foco da nossa entrevista aqui, trazendo para a sua área, né, doutor Daniel, como esse gás do riso pode ser usado para tratar depressão? Numa associação simples, a pessoa diz, quem está deprimido não ri, aí usa o gás do riso, vai rir mais. Mas isso é muito simplista, né? É muito simplista mesmo. Na verdade, Bruno, é preciso que as pessoas, que os ouvintes saibam que o gás, o óxido nitroso ainda está sendo usado em caráter experimental. Ou seja, houve um estudo nos Estados Unidos e vai haver um estudo em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, assim, a gente não tem certeza ainda sobre os efeitos benéficos dele da depressão. Por que ainda não? Porque houve poucos estudos, né? Então, na medida em que a gente não tem muitos estudos, a gente não pode afirmar com certeza de que ele de fato é eficaz. Num estudo com apenas 20 pessoas nos Estados Unidos, ele foi eficaz. Só que a gente não sabe se ele foi eficaz a longo prazo, até porque esse estudo não foi conduzido durante anos. A gente não sabe se essa melhora dos pacientes foi sustentada. A gente precisa que esse estudo seja aplicado em diferentes culturas, diferentes raças, diferentes populações, para a gente ter certeza de que, de fato, ele é eficaz e ele pode ser utilizado como um possível tratamento para a depressão. Uma coisa que ainda precisa estudar muito, né, doutor? Muito, muito. Outra substância, outro anestésico que também está sendo estudado com esse mesmo objetivo é a ketamina. Essa tem algum estudo mais avançado? Mais avançada, Bruno. Ela já está numa fase mais avançada, já estão sendo lançados produtos para serem utilizados no tratamento da depressão, mas foi o caminho que a ketamina percorreu para ela ser utilizada como um antidepressivo, para ela ser utilizada na psiquiatria. Esse caminho, o gás do riso, o óxido nitroso, ele precisa percorrer um longo caminho ainda. Sei. A ketamina é administrada de que forma? Bom, a ketamina ela é administrada como anestésico em forma endovenosa, mas vão existir outras preparações, preparação por via oral ou por via intranasal, enfim, né? Existem outras preparações que estão sendo elaboradas pela indústria farmacêutica para que ela seja preparada. Hoje ela é utilizada como anestésico por via endovenosa. Doutor, né? A gente A gente está falando aqui de substâncias que podem ser usadas para o tratamento de depressão, mas de fato, o que existe hoje mais avançado para as pessoas que são diagnosticadas com depressão? Como elas podem se tratar? A depressão, hoje, o tratamento dela, basicamente, é o tratamento medicamentoso com os antidepressivos, que a gente já utiliza há mais, alguns há mais de 30, outros há mais de 50 anos, né? Então, a gente tem segurança e experiência com eles. A psicoterapia, né? As terapias com psicólogos, né? Com outros profissionais, né? E outras modalidades têm sido utilizadas também no tratamento da depressão. A mindfulness, a meditação, né? Atividade física. Ou seja, o tratamento da depressão ele é multimodal, mas basicamente o tratamento medicamentoso mais a psicoterapia são tratamentos eficazes no tratamento da depressão com bons resultados, com excelentes resultados. Se a pessoa se submete a uma terapia psicológica, com psicólogo, com psiquiatra, e faz uso do antidepressivo regularmente, né, ela pode ter um bom resultado, um bom prognóstico, a depender do tipo de depressão, ou se tem ou não comorbidades, como, por exemplo, uso de substâncias, transtorno bipolar, esquizofrenia, que aí a depressão eventualmente se complica, o quadro se complica, ou se ela é o que a gente chama de depressão recorrente, que é aquela depressão que acontece em várias situações, né, durante a vida. A pessoa tem vários episódios de depressão, então ela é mais complicada eventualmente. Duas questões, professor, ainda nessa nossa entrevista. Uma, é possível tratar depressão sem tomar remédio? E a outra, depressão tem cura? Olha, a depressão leve, alguns estudos mostram que quadros depressivos leves podem ser tratados com psicoterapia, desde que seja uma abordagem bem feita, bem conduzida por um profissional com técnica e com experiência reconhecidas, tá? Mas só os quadros depressivos mais leves, porque a gente tem quadros depressivos leves, quadros depressivos moderados e quadros depressivos graves, inclusive com ideação suicida, com ideação de morte. Nesses casos, a depressão, né, a gente necessariamente precisa indicar, a pessoa precisa passar por um médico, por um psiquiatra ou neurologista, mas ela vai precisar de uma avaliação médica e vai precisar fazer o uso da medicação antidepressiva. Para curar? Ou não cura? A gente ainda não tem cura, tá? Mas a gente tem o tratamento e o controle, né? A gente não pode garantir, Bruno, que a pessoa não vá ter um evento estressor, como uma separação conjugal, como uma perda familiar, e não vá daí 10, 5 anos, 15 anos, ter um novo quadro depressivo. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com um quadro de depressão hoje, ele pode se tratar e ter melhora completa dos sintomas, mas daí 5 anos, diante de um estresse, de uma perda familiar, de uma perda no trabalho, enfim, de qualquer estresse, ele pode ter um novo quadro depressivo, e isso a gente não pode garantir que não vá acontecer. Então, a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento e controle dos sintomas. E é por isso que a gente tem que ficar atento aos sintomas para começar a tratar o quanto antes. E antes de encerrar, eu gostaria que o doutor Daniel citasse quais os principais sintomas ou indicativos de que aquela pessoa está com depressão, doutor. Bruno, muito bem. São a tristeza. Tristeza ela é normal, mas aquela tristeza prolongada, ânimo, aquela falta de energia, aquela vontade de não sair da cama para ir trabalhar, para fazer as coisas do dia a dia, insônia ou sono excessivo, perda do apetite ou apetite em excesso, falta de atenção, prejuízo, né, na atenção, inclusive no trabalho, para dirigir, né? Angústia, aquela sensação ruim no peito, ou mesmo na garganta, aquela sensação ruim na garganta, aquela sensação de bola na garganta, até pensamentos negativos, de ruína ou de suicídio de morte, né? Então, esses são os principais sintomas, assim como outros, como não querer fazer coisas que antes gostava muito, como, por exemplo, ir a uma igreja, praticar um esporte ou fazer outra atividade que era do seu gosto, enfim, esses são os principais sintomas. Se a pessoa se enquadrar em pelo menos um ou dois desses, já pode procurar uma ajuda médica. Sim, se a pessoa se enquadrar nesses sintomas aí, é importante que a pessoa procure ajuda médica antes que a depressão saia de um quadro mais leve, venha de um quadro de uma depressão mais leve, até uma depressão moderada, uma depressão grave, até com pensamentos de morte, o que a gente realmente não deseja que ocorra. A gente evita ao máximo chegar nesse ponto, mas quando chegar também tem tratamento. Muito obrigado pela participação do psiquiatra da Faculdade PEMED, Dr. Daniel de Souza Filho. Até a próxima. Eu que agradeço, Bruno. Até a próxima.